407. 4-5 Solos 4-1, libere direito, chama só Lima 2-1, desconto. São Paulo, Norte Carro Romeu, esse protocolo tem 1000 pontos de chuva 0 no norte. Passa pra gente até o Romeu, até o Romeu, até o Romeu. Eu vou falar, vou falar. Presidente, passou o Matheus 7. Presidente, então, tente autorizar o cancelamento, reporte cancelado de 4-7. Iniciando com o seu esquerda para a base pela direita, no 7, reporte final no 7. Vou parar na base da 9-7, Presidente, Romeu. Bom, 9-1-4-5, fala de 4-7, libere direito, chame o salão, 2-1-2, fala. Presidente, tem uma... Base pela direita, faixa travada, direto para o meu. Este leite pela minha tráfego avistado, autorizado por 1,7 metros, 1,40 graus, 1,9. Pronto. Azul 268. Faz a restrição no nível 1, vamos acima 1,5 mil de metro salvador. Restrição de 268. Vamos saber, né? É o grato. Só que será 17. Ai meu Deus, obrigado, a chama de dispersão, gostaria de estar em 205 de hora, a gente chama 019, na torre de Monet. Obrigado, Monet, a chama de 019. contato com o Vitor Engenhete, eu tenho os filhos em Regis Gomes Almanique, Antipães, para o Bordeiro da Cruz, com a conferência da portagem, parte na entrada de Paris. Avenida Engenhete, eu tenho o Recife, no 2025, alternando, 25, no final 4, 5. 2025, 2025, 2028. Eu sou Índia Juliette, com o meu tráfego na posição 9 horas, uma milha, o tráfego de frente, eu encontrei. É o tráfego da Papai de Porto, está visual com o superintendente do tráfego da Papai de Porto, está visual. Sim, sou Índia Juliette. Charlie, Índia, Oscar, essa é a minha descrição. 2762. A 2762 autorizada, linha de decolar, pistão 1-0, 1-0 graus, 1-1 no nós. Autorizado, 2762, linha de decolar, 1-0. Linha de voo 050 na zona de Amor. Para estar uniforme, mantém-se sobre a regra de voo visual. Uma e os pés, como tráfego em 3 horas, era milha, mantendo 1.500 pés, só passa o regional para 3.2. Serra Whisky, Delta Lima, confirma que é papapá, alto do Serra. Confirma que é o destino de volta, é Serra Whisky, Delta Lima. Papa Alfa do Serra, autorizado cruzamento da sinal da 1-0, próximo a Duna, Alfa do Serra. Alfa do Serra, cruzamento do Serra. Aqui tem o número 0-0. Sinal 1-0-0, 2-0-2, no prédio de chama 0-9, autorizado sinal da 7-0, como segurizado. Boa tarde, o azul 2762. Capitão Vitor Engenhete, não tem frente, Paris. A 2762 com o Capitão Bernardo, com a Ordem, sobre a direção da Salvo 1, transição Coral para o nível 200. Salvo 1 no Coral para 200, 2762. Senhor, o azul 2762 poderia com referências de exceção? Coral, muito obrigado, 2762. Através Paris, direção de Interlagos, do Sul. Eu tenho uma tradução, alguém passando de volta. Papapá, alto, correção 0140. 0140, alocado ao lado do lugar. Funcionamento 00, próximo 12 horas, 7 milhas. Como sul, mantendo 500 pés, como são meia-meia, não interfere com a pressão. Papapá Bravo, número forma precisa. Eu estou ouvindo? Estou chamando de novo. Salvador, muito bom dia, do 597, no posto para a do 597, autorizado. Considere, mantém a posição. Vamos em posição, a do 597. Salvador, CNM 200. CNM 200, foi autorizado, pistola 0, vento 1, 40 graus, não do nós. Alameda, Papai do Sul, deixa eu ir para o Lima, entre os solos. Eu, Juliette, autorizado, pista 17, entrando 40 graus, 099. Degradação uniforme, reporte na vertical do Inimar, programa de esperas. Vai reportar, meu nome é Inimar, degradação uniforme. Oxenemia 200, solo 10, direita, chame solo 1, 299. Espera direita, solo 1, 299. Azul 5197, decolagem motorizada, pista 10, vento 140 graus, 109. Autorizou a decolagem, dá 10, azul 5197. Bom dia, Golo 3, não. Desculpa, pode esperar, vamos ver. Bom dia, Golo 3, não. Espera, Golo 3, não. Informando vertical em Marinho, com curvas à esquerda, aguardando o segundo centro de interceptar, final da pista 7. Informo o Embraer 190, agora final de 9 milhas da pista 0. Aguardando a autorização de curso, mantém curso, eu esqueço. 27, 8, 5, chama 3, 9, 5, 5, 1, 9, 7, decolado, 1, 2, time controle, 1, 2, 0, do sinal 8. 0, 8, 0, 5, 9, 7. Juliana Juliette, pessoal, o número 2, é que entrega autorizado e a parte de grana que se utilizando, por gentileza. Salvador, muito boa, azul 597, decolado na Salvo 1, passando mil pés. Azul 597, contato com a Orlando, decolado, sub via Salvo 51 para o nível 320. Sobe via Salvo 1 para 320, azul 597. Azul 2758, na escuta do senhor, até Salvador. Azul 2758, na escuta da Torre Salvador. Identificação, você via chegando da Madiona, transmissão 050, deixa na 019. Ah, eu sou você, Rafa, prossiga. Coito, informa o tráfego. Papado 8 alto, sua esquerda, no meu pé, realizando esferas, não interfere com a aproximação. Povo autorizado, pistão 0, vento no 30 graus, no 1 nós. Autorizado, pistão 0, obrigado. Na 395, pode ser a nave da Azul, em breve, 90 na curta final, autorizando alinhar e manter o destino 0. Deixa a paz azul na curta, autorizado manter pela 10 para 3. Era da forma de forma, complete agora 360, autorizado a final 17, e para lembrar 190 da Azul, em quadro número 2. Ingressando na final do 17, visual 1 azul. Mantenha a 0140. Azul 4060, como é que vocês conseguem manter a descida com a dona? Consegue manter 27 metros? 4060, autorizado direto e pop. Controle da restrição de velocidade, mantenha 270 km. Segura a fala de fome, povo autorizado, pistão no 7, dá 1,30 graus, 1,0 nós. Povo autorizado, dá 1,7, dá 1,0 nós. Obrigado. Fala 2 mil, o Charlie Jota é importante para brincar. Fala 758, Sol 15, libera direita, chama o Sol 1, 2, 1, decimal 9. Direita, Sol 1, 2, 1, 9, certo, coisa. Fala 2762, salve tráfego 2 horas, 27 milhas, como norte, contra o nível de voo 190, salve 272. Eu 4060, desça para 3600, 19, que está na demonstração de altitude 4. Fechou 9337, decoração para sequenciamento, mantenha presente pro limite ao curso do localizador. Ok, decoração mantém pro limite ao lote. Controle Salvador, está atrizando o avião ao céu. Controle 1 na avião ao lado. 150 graus, grama de nós. Autorizado a puxar ele ao 107 graus, está legal. Bom dia. 9804, dirija para 1809. Destino 180. 04, vai cruzar 06, por favor. Passaria do 9804, dirija para 2006. A gente chama 09, autorizado final, né? 7390, como civilizado. Dirija para 2000, como na estabilidade 9804. Passaria do 9804, tráfego 11 horas 8 milhas, passando para a aproximação, 2319, mantendo 2009 mais dias. Então aqui eu já reduzindo 180. Então, 1395, chamando 2335, alterna 1238. 2335238, governador, 395, bom dia. Está estabilizada a visão, baixou na 6337. Chamada 6337, 118, dos malas. 1189, confia? 118, dos malas, 95. Ok, 2195, obrigado, bom dia. Bom dia, baixou na 6337, bom dia, tá? Final ILS. Azul 9509. Azul 9509, no chão 136, 1238, 1239, 1238. Azul 9509, no chão 136, 1238, 1239, 1238. 235, 1238, será 3-1-1, obrigado. Azul 9501, passando de indicação, dessa vez chegada é bolsa para 4.000 pés, a gente chama 0-1-9. Até poderia confirmar todas as condições de aeróbio, mas estava com aquela passada de 12 horas de voo. Passaria do 9804, chega para o 9805. 1895, bom dia. Azul 9501, chegando para Vigilão, perto dos metrôs, visibilidade maior que 9000, a gente chama 09, temperatura 27. Regimento 12 aí, a sexo leite como 0, festejo 10. Confiado na BF, testado no dia, azul 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4, 5, 0, 4

130, tiver a direção solo 121 decimal 9. Direita 219. Ponte do colo aos 31, farol de Capuã, chame controle de Salvador 120 decimal 8, não vou. Obrigado, farol de Capuã, 120 decimal 8. Repouso na 0, 9804. Zero um, um zero zero dois.